meia-noite, minha mãe ligou. Havia levantado para orar por mim. Um sonho repetido que a preocupou. Ou talvez fosse uma visão. Cavando com minhas próprias mãos, em meio a uma multidão, e nem tentavam me impedir. Quando alguém segurou minha mão, quando a gente pensa podia me surpreender. Além daquela ligação, desisti do que pensava em fazer. E disse: mãe, está tudo bem. era meia-noite, minha mãe ligou. Havia levantado para orar.